Passarelo 2224, boa noite, adicione identificação autorizada a mão, isso dá 060. Bom, 884, redução 2109. Boa noite, completa a aproximação, torno, noite, 62, bom pouso. Sou eu também, agrado, boa noite. Na 6212, apresente direto Duna, desce 4 mil pés, quase de padrão. Oi, tem porta no marcador externo, baixar travado. Quem a gente vai chamar? Condições de decolagem imediato quando estão logo liberada a pista. Que ali mantém inicialmente o cabeceiro no zero agilizando. Assim que o Gol liberar a pista, será autorizado a sua decolagem. Polígono 03, autorizada a decolagem da 10, vento 150 graus com 612 nós. Autorizado 2000 pés, reporte estabilizado, bom 884. Estabilizado 3560 em Duna, chama todos, boa noite, 62 é bom pouso. Trip 5218, autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus, 6209, o Trip 5218. 218, baixou e travou. O Olimpo 03 decolado aos 12 com proa norte, o Olimpo 03. Olimpo 03 decolado com proa norte. Na 6212, desce 210, autorizada a final IMS, reporta estabilizado. 6210, reporta estabilizado, 6212. 3224, descida até 3.000 pés, ajuste 1.013. 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento 130 graus com 7 nós. Boa noite, 352-18. Bem-vindo até a Soteropolitana. Táxi livre Alfa após Juliette para a área remota. Na remota, fique atento ao balizador. Juliette para as áreas remotas via Alfa Juliette 52-18. Sempre somos bem-vindos à terra de transmissões. Sim, Matheus. Axé Babá. Axé Babá. Boa noite, voo 1-8, passando em 7. 1-8, continue a aproximação, aguarde pista livre, número 2 na aproximação, voo 1-8, 8-4. TAM 3560 no solo 17, lida a pista pela direita, solo 121-9. Direita 221-9. Livre Alfa, após Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 03, direciona a perna do vento. Sente, Olimpo 03, continue a perna do vento, aguardando autorização para girar base. Aguardando autorização para girar base, Olimpo 03. Gol no 8, 184 no solo aos 18, Lima pista pela direita, solo 121 decimal 9. 3603 Guarulhos, nível 340 está autorizado. Aerovia Pezulu 44. Decolada pista 10 após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda e após vai prosseguir direto Eudes. Aciona 5052, controle 119 decimal 35. 12, posto Olimpo 00, inicie, Olimpo 03, inicie 360 pela sua direita, repórter reinterceptando a perna do vento. Bom, 360 pela direita, Olimpo 03, vai reportar reinterceptando. Solo gol 1884, Olimpo está na Alfa. Boa noite, 84, via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Antes da Juliette para ingresso, 1884. Passaredo 2224, continue a aproximação, reporte no marcador externo, baixado, travado, número 2 na aproximação, Passaredo. Confirmando então, seu sobrevoo vai ser no 1115. Gente, Romeu, até hoje, escuta a permanência do controle. Número 2-1-2 no solo 2-1, no livre pista pela direita, solo 1-2-1, decimal 9. Solo, boa tarde, boa noite, 2-1-2, ligando a pista. Boa noite, Xana 6212, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, 62. Passaredo 2224, cheque 3 de pouso, vento 140 graus, 8 nós, livre pouso na 10, Passaredo. Gente, Olimpo 03 está visual com tráfego na final do 10? Ativo. Ciente. Vai alongar a perna do vento, ingressando na retaguarda do tráfego na final. O Olimpo 03. E alonga a perna do vento, ingressa com o número 2, para o vento. Oi, pelo aguardando o zona. Tá, copiou? Droide pelou, aguardando o dono. Posição pelou, Papa, Eco, Lima, Oscar. autorizar a Juliette, Schneider 6212. Chega nessa via Juliette, o Schneider 6212 e prossegue portão 10, portão 10. Ok, via Juliette para o 0. Passarido 2224 no solo 2, correndo, livre a pista pela direita, solo 121, decimal 9. Autoriza a base para o Olimpo 03. Autorizada a base, Olimpo 03, reporta na final do 10. Reportar a nacional, informação de baixada travada. Passarido 224, táxi livre Alfa, após Juliette, remota 14. Autorizado toque remetida, o vento 140 graus, 7 nós, Olimpo 03. Autorizado. Olimpo 03 tocou e arremeteu aos 27. Curva esquerda, ingresso na perna do vento, reporta na perna do vento, Olimpo 03. Botaram na perna do vento, tá com curva esquerda agora, Olimpo 03. Aguarde. Cinco 03, reporta para girar base, Olimpo 03. Botar na base, Olimpo 03. Na base, Cliente, autorizada a base, porta na final do 10, Olimpo 03. Na base, porta na final 03. Boa noite, adicione a identificação, direto Zona, deixa o 060. Olimpo 03, autorizado, toque remetida, pista no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Olimpo 03. Gente, reporta para início do bus. Em princípio não há nenhum tráfego no pátio, ok? Olimpo 03, Tocou e remeteu aos 32, curva à esquerda, ingresso na do vento, reporta na do vento, Olimpo 03. 03, curva à esquerda, reporta na do vento. Mike Papá, Livre Leto, Vitor para 2000, altímetro é padrão 1013, então estabilizado no local do curso. Afirmativo, reportar estabilizado, Mike Papá. Reportar 1013. 3662, para 4000, ajuste padrão. Olimpo 03, reporta para girar a base, Olimpo 03. Reporta para girar a base, 03. para confirmar a estrada. Brasília, nível 360. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Quando intercepta, Perzulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5-0-55 no transponto. Protejamento correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol no meio no 3. Caramba, mesmo. Para o TAP, então, 3903, estamos com 120 a bordo, autonomia de 350, hotel na VL1. TAP 3603, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre, 1-8-6-12, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Gol no 885, formação agora em curso a Tango, Guarulhos 360, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Quando intercepta Upper Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5056 no transpondo. Apenas confirmando a aerovia, Perzulu 2-1 e após sair conforme a rota do plano. Portão 09, chama pronto para o pushback saneamento, gol no 885. Mike, papá, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 8 nós. Mike, papá. Teve próximo, pista agora, Mike, papá. Olimpo 03, tocou RMTEUS 38, curve à esquerda, ingresse na perna do vento, reporta na do vento, Olimpo 03. Com curva à esquerda, reporta na do vento.